Será que você sabe onde vai entrar? Não sou uma pessoa fácil de lidar. Pensa bem. Será que vale o sacrifício? Quer mesmo correr o risco? Pensa bem. Vai ter dia que eu vou olhar pra rua e você vai querer sair. Vai ter noite que eu vou querer carinho e você vai querer dormir. Eu não sei lidar com a casa na cozinha, eu mal entro, é só jogo na TV. Pensa bem. Quer saber? Não pensa em nada, não fala nada, só deixa acontecer. Quer saber? Não pensa em nada, não fala nada, a gente vai se entender. Quer saber? Não pensa em nada, não fala nada, tô esperando por você. Que eu não vou olhar pra rua e você vai querer sair. Vai ter noite que eu vou querer carinho e você vai querer dormir. Eu não sei lidar com a casa na cozinha, eu mal entro, é só jogo na TV. Pensa bem. Quer saber? Não pensa em nada, não fala nada, só deixa acontecer. Não pensa em nada, não fala nada, a gente vai se entender. Quer saber? Não pensa em nada, não fala nada, só deixa acontecer. Quer saber? Não pensa em nada, não fala nada, a gente vai se entender. Quer saber? Não pensa em nada, não fala nada, tô esperando por você. Pensa bem, vem.